Romeu Lima, chama a torre, 1 com 8, decimal meio. Valeu, Lima. Chama a 310, sou José Tira da Mari, desço para o nível 050, direto Itaca. Alô, 9081, boa noite, informação Yankee, só me confirma a rota que possui? Informação Yankee, a rota na Block, eu pego Zulu 10, Bridge, eu pego Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Bridge. 9081, só os pontos de coordenação junto ao centro, a rota que eu possuo prossegue via SMAP, AWAKE, Maricá, Zulu 44, só os pontos de coordenação. Estou no Broadcopter. Prossiga. menos o nível é o 400. Se eu decolar da 10, vai cumprir o perfil da saída da Ela e da Bridge, onde intercepta Perzulu 10, prossegue SMAP, Awake, Maricá, Upper Zulu 44. Aciona 5130 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. SMAP, Awake, Maricá, depois poderia continuar, desculpa que eu não copiei Maricá pra frente. Upper Zulu 44, Nilsa. E o transponder no controle? 5130. Autorizado 400, vai decolar a terceira 10 da EOL e da BID. Após o Perzulu 10, AP, Wake, Maricá, o Perzulu 44, Nilsa e transponder 130. O voo 90905. A frequência do controle é 120, decimal 8, e chama quando pronto para o push no 5, gol. Na meta 10, desce para 2010, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. Octólogo 9081. Prossiga. O plano original que temos aqui, senhorita, é Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 16 BHZ. Seria possível aprovar essa rota? Somente com autorização do CGNA, apresentando uma CHG junto com o seu despachante. A rota que foi apresentada aqui no nosso plano de voo foi a que eu paguei para o senhor, e é a mesma que tem com o Centro Recife. Para modificação, você tem que entrar em contato com o CGNA apresentando uma CHG. Tá bom, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. É 310, torre 118, decimal 6. Tá livre pra receber o bonde da velocidade, hein? Tá livre, 329. Boa noite. É 310, prossegue via Alfa, chamante do Juliette. Juliette, Cristina, minha 3 do céu. Essa Juliette para meia dúzia, no pátio principal. Para meia dúzia, Cristina, minha 3 do céu. Bônus 096, autorizado cena da MAG, desça para o nível de voo 050. 050, continuidade para a Duna, onde está? O direto Duna. Duna, é uma lenda ainda. Hoje à noite, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. 2104, reporte estabilizado, repetida 208. Salvador, é o gol 901 para pushback acionamento do Kit 05. Autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Vai chamar. Obrigado, Salvador, gol 9081 para o táxi, 140 a bordo, 3 horas e 59, até na Galeão. Em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118,5, altímetro marca agora 1014, tem bom voo 9081. Ajuste, 1014, segue via Índia e Alfa no ponto de espera 1186, obrigado, até mais, boa noite. Salvador, Cordial, boa noite, isso é 2226 Passaredo. Tá, planilha 180 em descida 150, transfere, solicita aqui para o Suga Pro de Itapa. Passaredo 2226, desça para o nível de voo 050 na Pro de Itapa. 050 Itapa, grato 2226. Voo 1096, desce para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. 2014, vai reportar estabilizado, voo 1096. Alô, Salvador, muito boa noite, ó, 35218. 5218, prossegue Alfa, prossegue via Alfa Juliette, pátio 3, até o finalizador, pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, até o finalizador. base 081. Bona 081, contato radar, soltando nível de voo 400, saída da Euleda. A Euleda solicita a possibilidade de voar da Euleda, a Leda, obtém. 2000 direto Leda. Para 2000 Leda, obrigado. Antes de orbitar, vai passar sobre zona com 1096. 1096, completa torre 118 decimal meio. 1186. Salvador, boa noite, Xenia 6310. Xenia 6310 para Recife, Prescópia. Negativo, passando senha. Autoridade para Recife, 350 é o nível, CD cola da 10, cubo de fuga sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5140 no transponder no 208 a frequência do controle. Xenia 310, autorizado Recife, nível 350. A saída pública Caju e após o fome. 5140 transponder e 1208, o controle. Protegimento correto, chama quando pronto para o posto da 612. Chamará, boa Xenia 6310. Eco, na 2-4. Alfa 096, prossegue via Alfa Juliette para o 5, repete os 3 passos. Alfa Juliette, passa o 5, agora 1-6. O 908-1 chama Recife no 251. Recife 251, 908-1. São 3162, essa é a identificação autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível voo 050. Oi, TAP. Para 2226, para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. Patrulha 2226, volte ajuste 5000. Esse é para 2014, reporte estabilizado. 2014, 2226, passarelo. G2226, 2226, passa a lenda. Sim, reporte estabilizado. Reporte lá. 2226, passarela, full LS. 2226, Sul, Salvador, 118, decimal meio. Obrigado, boa noite, 186. Para 2014, reporte estabilizado. Reportar estabilizado 2013-1062. Salve, Salvador, muito boa noite, 2226, passarela do Lima. Passarela 2226, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3, 2226. É, pátio 3 somente que foi informado aqui. Fica atento à sinalização, pátio. Passarela 2226? A única única informação que a Infraero disponibilizou é que é o Pátio 3, mas não temos a informação de qual posição. Ah, tá bom, muito obrigado, senhorita. A gente vai vir aqui com cautela aqui, obrigado. Estabilizado no localizador TAM 3662. 3662, torre 118, decimal meio. 3686, bom trabalho, TAM 3662. November 970 Sierra Juliet, standby to clear. Formation in course Zulu. Clear and standby to clear. Salvador, Sanar 6310, na ponte meia, puxa de acionamento. Autorizado, chame táxi, o chão é 6310. Uma táxi, chame 6310. Tá, tá, 3662, ligou. Foram 3662, táxi livre via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá, 3662. Tem nada? Afirmativo. Já rodou, um abraço.